Salvador, meu guia eterno e poderoso. Hei de cantar eternamente em teu louvor. Comprado fui com o teu sangue precioso e agradeço meu infinito amor. Hei de cantar em teu louvor, hei de gozar teu favor, hei de vencer as tentações do mundo aqui. Hei de mostrar a tua luz, hei de levar a minha cruz, até chegar ao lindo céu, bem junto a ti. Seguindo sem temor minha jornada, olhando sempre a tua santa luz. Não temerei nenhum perigo na estrada, a tua mão para a vitória me conduz. Hei de cantar em teu louvor, hei de gozar o teu favor, hei de vencer as tentações do mundo aqui. Hei de mostrar a tua luz, hei de levar a minha cruz, até chegar ao lindo céu, bem junto a ti.